noite. A Espanha é novamente campeã europeia de hockey patins. A seleção do país vizinho conquistou ontem o troféu pela sexta vez consecutiva ao bater Portugal na final por 8-2. No jogo decisivo da edição número 49 do Campeonato da Europa, em Wuppertal, na Alemanha, logo aos 3 minutos, uma perna de bola da seleção lusa na área defensiva permitiu a Pedro Gil inaugurar o marcador com alguma sorte. Na resposta, Portugal começou por recorrer à meia distância para avisar a baliza espanhola, até que aos 7 minutos, Luís Viana conseguiu ficar frente a frente com Sérgio Fernandes, mas o guarda-redes levou sempre a melhor. Mais eficaz, a Espanha volumou a vantagem primeiro por José Fornés e depois por Pedro Gil, capitalizando superioridade numérica no ataque, e bateu com alguma simplicidade Ricardo Silva. Aos 10 minutos, Caio permitiu a defesa a Sérgio Fernandes num livre direto a punir uma farta de Marco Wall que lhe valeu um cartão azul. Mesmo a jogar com um elemento a mais, Portugal não marcou, mas aos 14 minutos, Ricardo Barreiros assinou o primeiro gol da equipa lusa. Aproveitou com sucesso a defesa para a frente do guarda-redes espanhol após remate de Caio. 2 minutos depois, André Azevedo, 3-2. Um remate à entrada à área que sofreu um desvio na trajetória que surpreendeu o guarda-redes contrário. José Fornés voltou a descansar a Espanha com 4-2 ao intervalo, após cruzar a bola e esta mudar de rota com um ligeiro toque no stick de Ricardo Barreiros. Uma jogada de muita sorte para os espanhóis, em cima do descanso e que mudou o destino da partida. Já na segunda parte, a vantagem espanhola ficou ainda mais confortável. Aos 23 minutos, Jordi Bargalló assinou um novo golo ao concretizar em rotação após receber a bola de costas para a baliza. Até a final, a Espanha ainda desperdiçou a 11 minutos o fim um livre direto por Marco Wall, que castigou uma intervenção faltosa do azulado Pedro Moreira. Mas, nos minutos finais, Jordi Bargalló, Marc Torra e Adroer selaram a goleada espanhola, 8-2. A Espanha soma agora 15 títulos europeus, ainda longe do recorde de triunfos continentais de Portugal, que são 20, mas que já não vence a prova há 12 anos. Telma Monteiro conquistou ontem a medalha de prata nos Mundiais de Judo. Em Tóquio, a judoca portuguesa perdeu a final da categoria menos 57kg contra a japonesa Kaori Matsumoto. A atleta da casa venceu por ippon. A judoca portuguesa cedeu no prolongamento perante uma judoca que não perdeu nenhum combate este ano e que já tinha derrotado Telma em finais de competições do Rio de Janeiro e em Düsseldorf. Para chegar à final, Telma eliminou no primeiro combate a vietnamita Tin Lan Nguyen, ganhou o segundo combate à russa Ekaterina Melnikova e ultrapassou o terceiro, vencendo a grega Julieta Bokolava. Na meia-final, a judoca portuguesa derrotou a austríaca Sabrina Filsmoser. Hoje, no último dia de participação, lusa. O Mundial só termina amanhã com as categorias mais pesadas. Joana Ramos, em menos 52kg, e Leandra Freitas, em menos 48, concluíram em sétimo lugar a participação nos Mundiais de Judo, onde foram derrotadas pelas futuras campeãs. Pedro Fraga e Nuno Mendes conquistaram hoje a medalha de prata no doubles com um peso ligeiro nos europeus de remo. Na prova que decorreu pela primeira vez em Montemor-o-Velho, a dupla olímpica portuguesa foi derrotada na final de 2000 metros apenas pelos alemães Linus Lichtsteig e Lars Artig, novos campeões europeus. Aliás, a seleção alemã de remo dominou os europeus que terminaram hoje, alcançaram 10 medalhas nas 12 finais em que participaram, 5 das quais de ouro. Roménia e Grécia alcançaram 2 títulos europeus cada. João Silva obteve ontem o 4º lugar na finalíssima do Campeonato Mundo de Elite de Triatlo. Na competição realizada em Budapeste, na Hungria, Bruno Paes confirmou o título de atleta no ano do segmento de ciclismo. Campeão europeu sub-23, João Silva discutiu a medalha de bronze nos últimos metros da corrida com o alemão Stefan Justus, que cortou a meta com 1 segundo de vantagem sobre o português. Com o 4º posto, João Silva ascendeu do 12º ao 5º lugar da tabela final. O português averbou na capital húngara o melhor resultado do conjunto de 6 provas qualificativas para esta finalíssima, depois dos 2 sétimos lugares em Madrid, Espanha, e em Kitzbühel, Áustria. Bruno Paes classificou-se em 12º, conquistou o título de atleta 2010 do segmento de ciclismo de elite, ficou a 1 minuto 33 segundos do vencedor em Budapeste, o britânico Alistair Brownlee, que deixou o espanhol Javier Gómez a escassos 4 segundos. Gómez, no entanto, sagrou-se o novo campeão do mundo da modalidade. Beneficiou da prestação desastrosa do alemão e favorito Jan Frodeno, que ontem viu terminar à sua frente mais de 40 atletas. No setor feminino, Maria Ariosa foi 54ª e antepenúltima na finalíssima. No ranking final, Vanessa Fernandes, ausente em Budapeste por lesão, classificou-se na posição 61, com um total acumulado de 397 pontos. Emma Moffat, da Austrália, segunda classificada ontem, sagrou-se campeã mundial com 3.806 pontos. Miguel Arraiolos registrou ontem a melhor posição entre os portugueses no escalão sub-23, terminou no lugar 49. Hugo Ventura alcança hoje a 11ª posição no Campeonato do Mundo de Júniores. Os Estados Unidos da América são os novos campeões do mundo de basquetebol. Os norte-americanos mantiveram o favoritismo e bateram na final de hoje a seleção da casa, a Turquia, por 81-64. Mais uma vez, a equipa americana foi comandada por um jogador mais valioso do torneio, Kevin Durant, que marcou 28 pontos e foi decisivo no confronto. Lamar Odom destacou-se também com 13 pontos e 10 ressaltos. Por um lado turco, o destaque foi o experiente Turkoglu, com 16 tentos anotados. Os americanos haviam conquistado o Mundial pela última vez em 1994, ano em que a competição foi disputada no Canadá. Encerraram assim um jejum de 16 anos. Esta foi a quarta vez que o país se sagrou campeão mundial de basquete. Ao intervalo, apesar da pressão dos adeptos turcos, os Estados Unidos já venceram por 42-32 e depois confirmaram o triunfo. Com esta conquista, os Estados Unidos já estão qualificados para os Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Medalha de bronze foi para a Lituânia, que também hoje bateu a Sérvia por 99-88 no jogo de atribuição de terceiro e quarto lugar. Em quinto ficou a Argentina, que bateu a Espanha por 86-81. E já ontem, entre sétimo e oitavo lugar, a Eslovénia perdeu com a Rússia, 83-78. Rússia sétima, Eslovénia oitava. Portanto, classificação final dos 8 primeiros, Estados Unidos, Turquia, Lituânia. Quarta, Sérvia. Quinta, Argentina. Sexta, Espanha. Sétima, Rússia. Oitava, Eslovénia. Kim Clijsters conquistou o torneio dos Estados Unidos em ténis. A belga, segunda cabeça de série, conseguiu esta madrugada o seu terceiro título no US Open, repetindo os triunfos de 2005 e 2009 após uma final em que bateu, sem dificuldade, a russa Vera Zvonareva. Clijsters ganhou em apenas 2 parciais, 6-2 e 6-1, sem dar qualquer hipótese a Zvonareva, sétima pré-designada. No quadro masculino, a final vai ser disputada entre Rafael Nadal e Novak Djokovic. O sérvio derrotou ontem o suíço Roger Federer, detentor do título, nas meias-finais, enquanto o espanhol apurou-se pela primeira vez para a final do torneio, ao bater o russo Mikhail Yuzny. O encontro decisivo entre Nadal e Djokovic estava previsto para hoje, mas a chuva deverá adiar o jogo para amanhã, segunda-feira. E arrancou ontem mais um campeonato nacional de handball. Destaque para a vitória muito gorda do Benfica sobre o recém-promovido Colégio 7 Pontos por 47-23, mais o dobro de diferença dos gols. O Porto, o campeão, bateu em casa o Madeira Sade por 31-24. Outro destaque vai para o triunfo do ABC no terreno do Águas Santas por 28-22. Resultados completos da jornada inaugural. Ontem, Belenenses 29, Sporting Norte 28, Águas Santas 22, ABC 28, São Mamede 26, Chico 22, Porto 31, Madeira Sade 24. Já hoje, São Bernardo 23, Sporting 33 e Benfica 47, Colégio 7 Fontes 23. Na frente estão, portanto, Benfica, Sporting, Porto, ABC, São Mamede e Belenenses. Todos venceram nesta primeira jornada. Não foi só no handball, no futsal também arrancou ontem o campeonato deste ano. Destaque para o empate do campeão em casa. O Sporting não começou da melhor maneira à liga. Cedeu um empate contra o Instituto Dom João V a 5 bolas.

por dar triste imagem de si mesmo e por ter sido castigado 6 meses pela autoridade antidopagem. Nos fundamentos produzidos pela direção da Federação, não consta qualquer motivo desportivo ou problema na relação com os jogadores, como chegou a ser veiculado. Madail disse também que vão ser marcadas eleições. A direção liberou solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol a marcação de uma Assembleia Geral Eleitoral para os órgãos sociais. Esta posição não consubstancia uma demissão nem uma renúncia ao mandato, pelo que está assegurada a estabilidade diretiva até à realização das eleições, confirmou Gilberto Madail. Miguel foi o quarto jogador a renunciar à seleção portuguesa após o Mundial 2010. De acordo com a edição de quinta-feira do jornal O Jogo, depois de Deco, Simão Sabrosa e Paulo Ferreira, é a vez de um lateral de Valência terminar a carreira ao serviço da equipa das esquinas. Segundo o mesmo jornal, Miguel deverá enviar em breve uma carta à Federação Portuguesa de Futebol. A decisão esteve para ser comunicada antes do jogo com o Chipre, mas a falta de laterais direitos levaram-no a adiar a decisão. O jogador diz que este abandono não está relacionado com o ambiente que se vive à volta da seleção, mas porque se quer dedicar a 100% ao clube espanhol, onde joga desde 2005 vindo do Benfica. Miguel, 30 anos de idade, cumpriu 99 jogos com a camisola da seleção portuguesa. O Futebol Clube do Porto distanciou-se na liderança da Primeira Liga. A equipa nortenha bateu ontem o Sporting de Braga por 3-2, numa quarta jornada marcada também pelo empate caseiro do Sporting e por nova derrota do Benfica. O Sporting de Braga, que sofreu a primeira derrota no campeonato, ainda esteve em vantagem por 2 ocasiões, primeiro por Luís Aguiar aos 6 minutos e depois por Lima aos 61, mas Varela aos 23 e Junco aos 63, refizeram a igualdade. E o extremo luso, Varela, carimbou o triunfo aos 70 minutos num grande jogo de futebol e todos os grandes gols. No estádio de Alvalade, o encontro entre Sporting e Olhanense ficou marcado, além do mau jogo praticado com os Leões, por um gol anulado à formação algarvia num lance em que parece não haver qualquer irregularidade. Na sexta-feira, no arranque da quarta ronda, o Benfica voltou a desiludir. Terceira derrota em 4 jogos, esta época, caiu perante o Vitória Guimarães por 2-1 num encontro em que os encarnados criticaram a arbitragem de Olegário Benquerença. Edgar e Rui Miguel marcaram os gols dos minhotos, que continuam sem perder, enquanto Saviola fez o tento do clube na Luz num lance com muitas culpas para o guarda-redes da equipa da casa, Nilson. O Porto, que somou o 4º triunfo em outros 100 jogos, tem agora 9 pontos de vantagem sobre o Benfica e 5 sobre o Sporting. Resultados completos desta ronda número 4, Guimarães 2, Benfica 1, Sporting 0, Olhanense 0, Porto 3, Sporting Braga 2, Marítimo 1, Paços Ferreira 1, Portimonense 3, Rio Ave 1, União Leiria 2, Nacional 1, os leirienses impediram que o Nacional se isolasse no segundo lugar, Académica 3, Naval 1º de Maio 0. Amanhã, às 8h15 da noite, jogam Vitória de Setúbal e Beira-Mar. O Porto está na frente, destacado, 12 pontos. Guimarães é segundo com 8, Académica, Braga e Sporting têm 7, Paços Ferreira, Olhanense e Nacional 6 pontos. Na segunda liga, à segunda jornada, já há um líder isolado, é o Gil Vicente, que nesta ronda foi ganhar a Friamundo por 1-0. Vamos aos resultados, Penafiel 0, Valenço 0, Leixões 1, Santa Clara 0, Arouca 2, Feirense 2, Sportivo das Aves 3, Oliveirense 0, Trofense 1, Moreirense 0, Friamundo 0, Gil Vicente 1, Fátima 1, Varzim 0 e Estoril Praia 3, Sporting da Covilhã 1. Gil Vicente está na frente com 6 pontos, Desportivo das Aves e Penafiel têm 4. Em Espanha, o português Tiago Gomes foi titular na vitória surpreendente do Hércules em Camp Nou frente ao Barcelona por 2-0. Na segunda jornada da Liga Espanhola, Miguel e Ricardo Costa também foram titulares no triunfo do Valência sobre o Racing Santander por 1-0 e estão na frente do campeonato, juntamente com o Atlético Madrid. Tiago marcou um dos golos do Atlético no triunfo por 2-1 em Bilbao, onde Simão também jogou. O Málaga venceu pela primeira vez esta temporada logo com uma goleada fora, 5-3. O Saragossa foi a vítima da grande inspiração dos comandados de Jesualdo Ferreira. Nunes foi expulso na derrota do Mallorca com o Rijon 2-0. Inglaterra, mais um desaire do Manchester United nos últimos minutos do encontro. Desta vez foi em Liverpool contra o Everton, A equipa de Nani Bebé estava a vencer por 3-1 já nos descontos, mas mesmo assim o jogo terminou empatado a 3 bolas. O Chelsea, com o Paulo Ferreira a titular, derrotou o West Ham, onde Boa Morte também jogou de início, 3-1. O Chelsea continua na liderança confortável do campeonato, com mais 2 pontos que o Arsenal. Em vésperas de receber o Braga para a Liga dos Campeões, os arsenalistas venceram o Bolton 4-1 em casa. O médio português Raul Meireles fez hoje a sua estreia ao serviço do Liverpool, que cedeu um empate em casa a 0 com o Birmingham. Itália, o Inter Milão venceu o Udinese por 2-1, conquistou a primeira vitória no campeonato este ano. O Génova, de Eduardo e Miguel Veloso, perdeu com o Chievo em casa, 3-1. O Milão foi perder a Cesena por 2-0. A Roma deslocou-se ao recinto do Cagliari e saiu vergada a uma pesada derrota, 5-1. Em França, o Toulouse, com Paulo Machado a titular, sofreu a primeira derrota da temporada, perdeu por 1-0 com o Saint-Étienne. No entanto, continua líder da Liga Francesa, embora a distância sobre o Rennes seja apenas de 1 ponto agora. Rui Gonçalves terminou hoje o Campeonato do Mundo de Motocross no 11º lugar, na classe Rainha MX1. Na 15ª e última jornada em Fermi, Itália, Rui Gonçalves ainda ameaçou entrar no top 10, ficou a 2 pontos do objetivo. Meta que certamente seria atingida caso cumprisse as 2 primeiras etapas, que falhou devido a uma intervenção cirúrgica. Em Fermi, o português andou no 4º lugar na primeira manga, mas terminou em 9º. Na segunda corrida ocupou o 6º, porém acabou em 8º. O Grande Prémio de Itália foi vencido pelo belga Clément Dessart, que terminou o campeonato MX1 no 2º posto com 537 pontos, bem atrás do italiano António Cairoli, 625, que já era campeão e hoje desistiu devido a problemas na sua moto. Rui Gonçalves vai agora disputar o Motocross das Nações, o Campeonato do Mundo por Países, no último fim de semana de setembro nos Estados Unidos. Vai fazer equipa com Luís Correia e Hugo Bazaúla. Álvaro Parente ficou hoje em 10º lugar, na 2ª corrida de GP2 do programa do Grande Prémio da Itália, em Monza, repetindo o desfecho de ontem, também 10º. A corrida 2 foi ganha pelo britânico Sam Bird, seguido pelo francês Jules Bianchi. O venezuelano Pastor Maldonado, que não pontuou este fim de semana em Monza, sagrou-se mesmo assim campeão do GP2, graças ao avanço de 27 pontos sobre o segundo, o mexicano Sergio Pérez. O francês Bianchi, segundo em Monza, que ficou com 52 pontos no campeonato, que lhe confere em 3º lugar, pode ainda retirar o 2º posto a Pérez, que tem 60, na última etapa do campeonato de GP2, que se vai disputar no Abu Dhabi. Carlos Barredo venceu hoje a 15ª etapa da Volta à Espanha em bicicleta. O espanhol da Quick-Step foi o mais rápido na tirada entre Solares e o Alto dos Lagos de Covadonga, enquanto o italiano Vincenzo Nibali, da Liquigás, segurou a liderança. A jogar em casa, o asturiano terminou a tirada com 1 minuto e 7 segundos de vantagem sobre Siemens, segundo, 1 minuto e 43 sobre Martin Velitz, terceiro. O grupo do líder cedeu mais 2 minutos e meio para o espanhol, mas a classificação geral não sofreu alterações. Nibali continua de vermelho, seguido dos espanhóis Joaquim Rodrigues, da Catuxa, a 4 segundos, e Ezequiel Mosquera, da Racovel Galícia, que ganhou 11 segundos ao líder e ficou agora a 39 na geral. Vincenzo Nibali assumiu a liderança porque beneficiou da desistência ontem de Igor Anton, a 6 km do fim da 14ª etapa. O Vasco, de Euskaltel, vencedor de 2 tiradas, caiu a 6 km da meta, juntamente com o seu companheiro de equipe Egoy Martínez. Ambos foram transportados para um hospital de Santander, com a camisola vermelha praticamente desfeita. Anton, segundo os serviços médicos da Vuelta, tinha uma possível fratura no cotovelo direito e várias contusões. Vitória da Ferrari em casa. Fernando Alonso conquistou hoje o Grande Prémio da Itália em Fórmula 1. Ofereceu uma vitória caseira à Ferrari que lhe escapava desde 2006, numa corrida em que o australiano Mark Webber recuperou a liderança do Mundial. Apesar de ter perdido a pole position logo na partida, para o britânico Jason Button, campeão do mundo, Alonso conseguiu recuperar o primeiro posto após a paragem para a mudança de pneus, liderança que guardou até a final com uma vantagem de 3 segundos. O terceiro foi Felipe Massa, também Ferrari, fechou o pódio. Quarto, Sebastian Vettel. Quinto, Nico Rosberg. Sexto, Marco Webber. Nico Hülkenberg foi sétimo. Robert Kubica, oitavo. Michael Schumacher, nono, e Rubens Barrichello fechou os 10 primeiros. Classificação dos pilotos. Mark Webber é agora líder com 187 pontos. Lewis Hamilton, que hoje desistiu logo no início da corrida, tem 182. Fernando Alonso é terceiro com 166. Jason Button, quarto com 165. E Vettel, quinto com 163. Nos construtores, a Red Bull está na frente, 350 pontos, mais 3 que a McLaren Mercedes. Sébastien Ogier ganhou hoje o Rally do Japão. Em mais uma prova do WRC, o francês, em Citroën, aproximou-se do líder do Mundial, o compatriota Sébastien Loeb. Ogier, que terminou o dia de ontem em terceiro lugar, beneficiou de um problema na suspensão do automóvel norueguês Peter Solberg, que começou o dia como líder, mas terminou no segundo, a 15 segundos vencedor. O finlandês Jari Matin Latvala concluiu na terceira posição, a 26 segundos o primeiro. Esta foi a segunda vitória de Ogier neste Mundial, após o triunfo no Rally de Portugal. O campeonato continua a ser liderado pelo ex-campeão Sébastien Loeb e pode alcançar o sétimo título se vencer o Rally de França, no início de outubro, ou então se conseguir mais 7 pontos que o seu compatriota Ogier. A Nova Zelândia bateu a Austrália por 23-22 no último jogo do Torneio das Três Nações deste ano. A equipa de rugby dos All Blacks conseguiu assim um registro inédito de triunfos em todos os 6 jogos do torneio e um recorde de 10 vitórias consecutivas sobre os australianos. Ontem, Rishi McCaw e Keenan Reid conseguiram um ensaio cada na segunda parte em Sydney e recuperaram de uma desvantagem de 22-9. Piri Weppu converteu as 5 tentativas aos postes que teve, enquanto Matt Guitau falhou 4 dos 7 pontapés que dispôs. Esta 15ª vitória consecutiva da Nova Zelândia em jogos internacionais e levou também os seus pontos para 184 no torneio deste ano, um registro superior ao anterior máximo de 179 em 2006. Nova Zelândia dominadora no rugby a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!